a revisão da portaria, ressaltando os perigos existentes para policiais aposentados. Na opinião do parlamentar, manter armamentos adequados a esses profissionais aposentados significa também proporcionar defesa para a população. Justiça. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, acusa o Supremo Tribunal Federal de proferir sentenças absurdas e prejudiciais ao país. Ele repudia a extinção da pena de acusados de corrupção e a decisão de ministros de anular todos os atos da Lava Jato contra empresários do setor de construção. Maurício Marcon afirma que o tribunal tem sido muito mais rigoroso com os acusados de participar do 8 de janeiro de 2023 do que com políticos e empresários condenados por corrupção. O congressista avalia que as decisões são vergonhosas por, segundo ele, criar uma percepção de que o poder econômico está acima da justiça. Delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, critica recentes decisões do STF que anularam sentenças da Lava Jato. Para ele, a situação pode ser classificada como vergonha nacional e internacional. E ele se pergunta se o Supremo também vai anular a memória do dinheiro apreendido e os 25 bilhões de reais recuperados pela Justiça. Delegado Ramagem aponta a impunidade e uma suposta aliança entre o governo e STF como motivadores para a decisão da Suprema Corte. Ele também compara a atual gestão federal com a anterior, afirmando que, sob o comando da esquerda, as estatais brasileiras só registram prejuízos. Ações exteriores. Do pessoal do Rio de Janeiro, saúda os governos que reconheceram o Estado palestino, enquanto critica a violência de Israel contra o direito de existir da Palestina. Ao lamentar a tragédia humanitária de Gaza, o deputado clama pela convivência pacífica entre os dois estados. Chico Alencar reafirma a necessidade de autodeterminação para a região com o reconhecimento de uma Palestina livre e soberana, ao passo em que condena a resposta desproporcional de Israel aos ataques do Hamas. Saúde. Rosana Vale, do PL de São Paulo, denuncia a frequência com que planos de saúde estão cancelando a cobertura de clientes de maneira unilateral. Segundo a deputada, a extinção repentina dos contratos deixa milhares de pacientes graves sem atendimento médico. Rosana Vale anuncia que seu partido está recolhendo assinaturas para a instalação de uma CPI que visa investigar a atuação dos planos de saúde. A parlamentar também cobra uma atuação mais eficiente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, discorda de decisão do Supremo Tribunal Federal contra a resolução do Conselho Federal de Medicina que impedia procedimento usado em casos de aborto decorrentes de estupro. Presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância e da Saúde, o deputado avalia que a chamada assistolia fetal é um ato médico cruel e antiético. Dr. Zacarias Calil também afirma que a resolução do CFM proíbe a assistolia fetal para a gravidez acima de 22 semanas em casos de estupro, mas não faz objeção a abortos previstos em lei. Ele diz que a interrupção da gestação após 22 semanas, além de ilegal, é desumana devido à possibilidade de vida fora do útero. Direitos humanos. O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, desaprova a exposição financiada pela Prefeitura de Fortaleza sobre infâncias e trajetórias de artistas cearenses trans, travestis e não binários. Ele repudia o uso do dinheiro público para promover o que considera ser uma imposição de experiências pessoais como regras sociais para crianças. O Tony de Paula expressa indignação com expressões utilizadas na exposição e afirma que a sexualidade de cada um deve ficar reservada ao âmbito privado. Ele pede que os conservadores protejam as crianças de iniciativas como essa. Votação. E conclui votação do projeto que pune invasores de terras com perda de benefícios sociais e proibições de fazer concurso ou ocupar cargo público. Vamos saber mais sobre a proposta com o repórter Antônio Vital. O plenário da Câmara aprovou o texto do projeto que prevê uma série de sanções para quem invadir terras. Entre as punições está a perda do lote, caso participe do Programa Nacional de Reforma Agrária, e até mesmo a perda do benefício social do governo. De acordo com a proposta, quem for identificado como invasor de terra também não poderá participar de licitação ou contrato com o governo, nem receber linha de crédito, benefício fiscal ou acesso a unidades habitacionais, como Minha Casa Minha Vida. Também não poderá participar de concursos ou ser nomeado para qualquer cargo público, tudo isso por um prazo de 8 anos. A proposta provocou muito debate entre governo e oposição no plenário. O deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, autor do projeto original, diz que as sanções previstas punem criminosos. Traz algo que já deveria estar acontecendo no Brasil, algo que é óbvio, que é criminoso sendo tratado como criminoso. Impedir de ter contratação com órgão público, impedir de ter acesso ao benefício aquele que comete de maneira organizada, como um movimento terrorista que é, crimes reiteradamente. É algo simples, translúcido, sem problema nenhum. Ou nós vamos ficar passando a mão na cabeça de bandido. Já os deputados da bancada do governo apontaram que a proposta fere a Constituição e é desproporcional. Para o deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, as punições não vão acabar com as invasões. Querem acabar com a reforma agrária? Não vão conseguir. Porque enquanto nós tivermos 1,68% dos produtores rurais com 49% das terras, haverá quem lute pela reforma agrária. Não será porque vai perder cesta básica, porque vai ficar sem receber BPC, porque vai ficar sem concurso público, que pessoas que não têm para onde ir, que vão pedir licença e sair das propriedades que estão hoje ociosas e não cumprindo a função social. As sanções previstas no projeto serão aplicadas a quem invadir propriedades rurais, públicas ou privadas, bem como prédios públicos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Após a votação do texto base na noite de ontem, dois destaques foram analisados na sessão de hoje. Também está na pauta do plenário a proposta que determina a estados, Distrito Federal e municípios a criação de um plano de metas para o enfrentamento integrado da violência contra a mulher. Projetos em apoio ao Rio Grande do Sul também podem ser analisados pelos parlamentares. Ivan Valente, do Pessoal de São Paulo, repudia o projeto de lei que pune as invasões de terra, alegando que se trata de criminalizar os movimentos sociais e representa um retrocesso civilizatório. Para ele, o projeto visa agradar a bancada ruralista e a extrema-direita, ignorando que a verdadeira violência no campo é associada à grilagem de terras. Ivan Valente manifesta solidariedade ao MST em sua luta por reforma agrária, combate aos agrotóxicos e produção orgânica. Ele critica os discursos que equiparam os movimentos sociais ao terrorismo. Ressalta que o projeto agrava a situação das famílias carentes e espera que o STF derrube a matéria, confiando na derrota do fascismo. João Daniel, do PT de Sergipe, critica a aprovação inicial do projeto que estabelece restrições e impedimentos para invasores e ocupantes ilegais de propriedades rurais e prédios públicos. O parlamentar afirma que a proposta desrespeita o direito social à terra previsto na Constituição, prejudicando movimentos de trabalhadores rurais. João Daniel também afirma que nenhum integrante do agronegócio que respeita as leis trabalhistas e ambientais apoiaria um projeto como o que está sendo aprovado pela Câmara. Valmir Assunção, do PT da Bahia, lamenta a aprovação do projeto e aumenta as restrições para invasores e ocupantes ilegais de propriedades rurais e prédios públicos. O deputado acusa parlamentares de perpetuarem a desigualdade social ao impedir que trabalhadores rurais de movimentos organizados tenham acesso a direitos básicos. Valmir Assunção avalia que o projeto é mais uma forma de favorecer os empresários do agronegócio em detrimento de movimentos sociais que lutam pela reforma agária. O deputado assinala que o mesmo rigor da lei não é cobrado quando fazendeiros praticam grilagem de terra. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Voltamos amanhã. Boa noite. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Apoio Cultural da 104,9. 4 e 5. A Império Celulares em Planura facilita a sua vida e oferece os melhores preços da cidade. Seu celular tem conserto sim. A tela quebrou? A Império Celulares resolve. E mais, são vendas de celulares novos e usados, películas, fone de ouvido, cartão de memória, capas, controles para TV, caixa de som, umidificadores, kit garrafas, copo Stanley, enfim, acessórios e assistência técnica à sua disposição. Faça já o seu orçamento. Rua Fronteira 272, Zap 349-9967-5156. Acesse a página no Instagram Império Celulares Planura, atendendo de segunda às sexta, das 8 da manhã às 18 horas e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Em Planura, Império Celulares. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Descubra um mundo de encanto e a escolha daquele presente especial na sua Lili certa. Na loja 2, temos Lili Presentes Mix Bela. Nela encontramos papelaria fofa, livraria pedagógica infantil, bolsas, cintos, acessórios para cabelos, maquiagens e óculos de sol, presentes criativos e muito mais. Lili Presentes Mix Bela. Loja 2, Avenida Segismundo Novaes, 221, no centro de Planura, próximo ao Bradesco. WhatsApp 34998780362. Lili Presentes Mix Bela, onde cada presente conta uma história única para aquela pessoa ou momento especial. Prêmio Somuf para o associado Somuf de Frutal e região. Além de garantir todos os benefícios do plano de assistência familiar mais completo, você tem a vantagem do sorteio de valiosos prêmios. Toda última sexta-feira do mês tem sorteio para você. Mantenha sua mensalidade em dia e boa sorte. Você que ainda não é associado, adquira um dos nossos planos e entre para o sorteio do Show de Prêmio Somuf. Em Planura, Praça da Matriz, 195. Fone 3427-2237. Chame no Zap 99740171. Somuf, se você ainda não tem, faça já. Eita, compadre, tá passando raiva aí por quê? Porque falta isso, falta aquilo? Você não precisa passar raiva, não. A Murte Agro, a loja do Fornaia, tem o que você precisa. Rações, insumos, meio, telas, cordas, botinas, produtos pro jardim, ferramentas, parafuso, material elétrico e hidráulico, produtos pra piscina, utensílios, lonas, mangueiras, canivete, ferramentas manuais e ferramentas elétricas, utilidades para o lar e muito mais. A Murte Agro abre de segunda a sexta, das 7 às 18 horas, e aos sábados, das 7 às 12 horas. A Murte Agro fica na rua Doutor Sandoval Henrique de Sá, 306, no centro de Planura. Telefone WhatsApp 34-3427-1255. Murte Agro, direção do Fornaia e da Débora. Aqui no JB, o fim de semana é repleto de muitas ofertas. Não perca tempo, corre e aproveite. Cerveja Escolada 350ml, PEC com 18, 53,82. Linguiça mista para churrasco Perdigão quilo com JB Card, 16,99. Manta para churrasco temperada quilo no app, 27,99. Guaraná JB 2 litros no app, 4,49. Sorvete Colé 1 litro e meio, 16,90. Sabão em pó Tixan, sachê de 800 gramas com JB Card, 8,99. Só pra ver, sempre com você. Atenção Planura, atenção Colômbia e toda a região. A Ótica Estilo informa. Essa é a oportunidade de você fazer o seu exame de vista com o médico oftalmologista. Terça-feira vai estar em Pirajuba e Planura. O médico oftalmologista realizando o seu exame de vista. Aproveite. Marque sua consulta através do WhatsApp 34-3459-0827. Ótica Estilo, Avenida Segismundo Novaes, 361, em frente aos Correios. WhatsApp 34-3459-0827, Planura. É hora de construir, reformar ou dar uma cara nova em sua casa? Agora em Planura, você tem o lugar certo para dar ainda mais vida e cores para a sua obra. A Oficina das Tintas é a casa das melhores soluções, com cores mais vivas que dão acabamento certo para a sua obra. Se você quer deixar a sua obra mais bonita, Oficina das Tintas é o caminho certo. Na Oficina das Tintas, você encontra tecnologia da marca Coral. Marca Coral, líder de mercado e campeã em qualidade. Com máquina de última geração e em 5 minutos, você faz a tinta com a cor que você deseja. Vá conhecer as opções. Oficina das Tintas, agora em Planura, Rua Araguari 260, no centro. WhatsApp 34998049493. Nossa Rádio Planura FM. Apoio Cultural da 104,9. 4 e 11. Planura agora conta com a mais nova distribuidora de bebidas da cidade. Dallas Beer chegou. Aqui você encontra os melhores preços, todas as marcas de cervejas, refrigerantes, sucos, gelo e carvão. E nos finais de tarde, uma infinidade de porções para você e sua família em um ambiente gostoso de aconchegante. Dallas Beer, a mais nova distribuidora de bebidas de Planura. Avenida Sigismundo Novaes, número 388. Disque entregas de bebidas DDD 34-3427-3972 ou pelo WhatsApp DDD 34-98823-0836. Entrega em toda a cidade, ranchos e condomínios. Dallas Beer, a mais nova distribuidora de bebidas de Planura. A Casa de Carnes do Gordo está há vários anos servindo Planura, Colômbia e região com o melhor de carne bovina, suína e aves. Na Casa de Carne do Gordo você encontra os melhores cortes e carne fresca todos os dias. Todas as tardes você pode saborear os variados espetinhos assados na hora. Casa de Carne do Gordo, na Rua João Tomaim, 862. Disque entregas de carnes DDD 34-3427-2034 ou 34 999 93 47 83. Casa de Carnes do Gordo, qualidade e preço baixo todo dia. Planura FM. Planura FM. Produtos e serviços de qualidade em Planura. Você encontra na Copel, uma loja recheada com o que há de melhor para o seu dia a dia. Tudo para o seu veículo de linha leve e pesados. Agropecuária, borracharia, ferramentas e parafusos em geral. Super troca de óleo com melhor preço e lubrificantes de qualidade. A empresa está situada na Avenida Prata 345. Há mais de 30 anos, entregando confiança e bom atendimento na cidade. Atendendo de segunda a sexta das 8 às 18 horas e aos sábados das 8 às 15 horas. Zap 3427-2077. Em Planura, Copel, comercial de peças líder. Se tá faltando a verdura, o arroz e o feijão, tá faltando a mistura, o shampoo e o sabão, tá faltando até dinheiro, tá querendo fechar. Pra você, nossa rádio. A nossa rádio Planura FM. Volta já. Apoio Cultural da 104,9. 4 e 14. Procurando mármore e granito com o melhor preço da região? Faça um orçamento com a Império do Mármore. A Império do Mármore é especializada na fabricação de pias, balcões, mesas e tudo que você precisa em granitos e mármores. Deixamos sua obra mais bonita e com qualidade. A Império do Mármore tem o melhor preço da região. Faça um orçamento sem compromisso. Atendendo Colômbia e Planura. Império do Mármore, na Rua I4, número 444. Na região dos Lagos, em Barretos. Telefone DDD 17 981 34 14 67 ou 981 19 06 23. Mármore e granitos com o melhor preço da região é na Império do Mármore. Precisando de contador de confiança, Colômbia e Planura podem contar com a G France, assessoria contábil e fiscal com consultoria em agronegócio. Fale com quem entende, fale com a G France, contabilidade, assessoria fiscal, departamento pessoal, contábil e administrativa com especialização em agronegócio, acompanhamento em levantamento de créditos e total assessoria contábil. Fale com quem entende, fale com a G France, direção do Carlos Eduardo, Rua Patrocínio, número 247, no centro de Planura, Minas Gerais. Contato DDD 11 99399 2772. G France Contabilidade. Vida e Saúde Laboratório e Clínica de Estética. Atendimento com nutricionista e psicólogas. Exame toxicológico para mudança e renovação da carteira de habilitação, CNH. Biomedicina estética com tratamentos faciais e corporais. Depilação a laser com método Soprano Eyes. O melhor método em depilação a laser. Exames laboratoriais em geral. Convênios com Unimed, HB Saúde, Austa Clínicas, Rep Vida, Polícia Militar, Cassi e Funerárias. Leve com você só aquilo que faz bem. Vida e Saúde, Laboratório e Clínica de Estética. Avenida Uberlândia 306, telefone 34-3427-2057. WhatsApp 34-999-96-1504. Planura, Minas Gerais. Se está pensando construir ou reformar, com preço baixo e melhor forma de pagar, a Casa Borges Materiais para Construção lhe proporciona tudo isso e muito mais. Da base ao acabamento, tudo para você comprar a preços imperdíveis. Cozinha Cosimax, montagem planejada, lavanderia Cosimax, esquadrias metálicas da Vitrolar, esquadrias de alumínio pintadas e com vidro. Casa Borges Materiais para Construção, construindo com você. Ou a Monte Carmelo 312, telefone 34-2720-01, no centro de Planure. Aqui no JB, o fim de semana é repleto de muitas ofertas. Não perca tempo, corra e aproveite. Cerveja Escolada 350ml, PEC com 18, R$ 53,82. Linguiça mista para churrasco Perdigão quilo com JB Card, R$ 16,99. Manta para churrasco temperada quilo no app, R$ 27,99. Guaraná JB, 2 litros no app, R$ 4,49. Sorvete Colé, 1,5 litro, R$ 16,90. Sabão em pó Tixa, sachê de 800 gramas com JB Card, R$ 8,99. Sempre com você. 4:18. Nossa Rádio Lanura FM. Mais música pra você. Lanura FM. A nossa Rádio Lanura FM. Volta já. Apoio Cultural da 104,9. 4:18. A maior distribuidora de bebidas de Colômbia é o Depósito Zero Grau. Todos os tipos de cervejas, refrigerantes, sucos, gelo, carvão e água mineral. Entregamos em toda a cidade. No Depósito Zero Grau, você conta com uma ampla área de convivência para você e seus amigos passarem momentos agradáveis. Depósito Zero Grau, o melhor preço de toda a cidade em água mineral e bebidas. Precisou, ligue DDD 17 99726-0150. Depósito Zero Grau, o depósito do 40. Precisando de contador de confiança, Colômbia e Planura podem contar com a GFrance, assessoria contábil e fiscal com consultoria em agronegócio. Fale com quem entende, fale com a GFrance, contabilidade, assessoria fiscal, departamento pessoal, contábil e administrativa com especialização em agronegócio, acompanhamento em levantamento de créditos e total assessoria contábil. Fale com quem entende, fale com a GFrance, direção do Carlos Eduardo. Rua Patrocínio, número 247, no centro de Planura, Minas Gerais. Contato DDD 11 99399-2772. GFrance Contabilidade. Compadre, que bicharada é essa, sua? Uai, sua, são os meus bichos de criação. Rapaz, mas tem gato, cachorro, galinha, passarinho, até coei. Como é que você faz pra tratar disso tudo, uai? Eu compro as ração na Agroplan, a casa do criador. Lá tem todo tipo de ração com o melhor preço da cidade. Na Agroplan você encontra rações, concentrados, adubo, milho, sementes, farelos, produtos para piscina, aquários, botinas, produtos veterinários e muito mais. Agroplan em Planura, Rua Goiás 554, Centro. Telefone 34-3427-1434. Em Colômbia, Rua Josefino da Rocha Ribeiro 666, Centro. Telefone 17-3335-0896. Agroplan, a casa do criador. Participe da campanha solidária Nós do Triângulo Supermercados, visando em ajudar as pessoas afetadas no desastre do Rio Grande do Sul. Estamos recebendo doações, sendo elas água mineral, cobertores, roupas de frio, alimentos não perecíveis, colchões e itens de higiene. Sua ajuda é de total importância. Os pontos de coleta são todas as lojas do Triângulo Supermercados. Em Planura, Loja 1, Avenida Segismundo Novaes 154. Loja 2, Rua Fronteira 621. Em Frutal, Loja 3 na Rua Araxá, 1518, IP Amarelo. E Loja 4, Avenida José de Alencar, número 1045, no Alto da Boa Vista. Participe e colabore. Campanha Solidária. Já inaugurou em Planura a nova unidade da Global Assistência Familiar, Avenida Segismundo Novaes, 208, próximo ao Bradesco. Faça-nos uma visita e conheça nossos novos planos. Global Assistência Familiar, sempre com você. 4:22. Se seu carro é nacional ou importado, pra gente o que importa é que ele esteja bem cuidado. Auto Center Paulão, especializada em soluções inovadoras para seu veículo. Alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, autoelétrica, mecânica, suspensão e amortecedores, escapamentos, injeção eletrônica e scanner. Promoção em todos os modelos de escapamentos. Parcelamos em até 10 vezes do cartão de crédito sem juros. Pneus novos, aro 13, 14, 15 e 16 a preços especiais. Venha, fale com a gente. Estamos à sua disposição. Rua Doutor Sandoval Henrique de Sá, 147, no centro de Planura. Telefone 34-3427-2070. WhatsApp 34-984-18-5151. Eu disse Auto Center Paulão. É hora de construir, reformar ou dar uma cara nova em sua casa? Agora em Planura você tem o lugar certo para dar ainda mais vida e cores para a sua obra. A Oficina das Tintas é a casa das melhores soluções, com cores mais vivas que dão acabamento certo para a sua obra. Se você quer deixar a sua obra mais bonita, Oficina das Tintas é o caminho certo. Na Oficina das Tintas você encontra tecnologia da marca Coral. Coral, líder de mercado e campeã em qualidade. Com máquina de última geração e em 5 minutos, você faz a tinta com a cor que você deseja. Vá conhecer as opções. Oficina das Tintas, agora em Planura. Rua Araguari 260, no centro. WhatsApp 34998049493. Esta é a sua Planura FM, ZYR238, canal 285. Uma emissora da Associação Cultural e Educativa de Planura, Minas Gerais. Mais música pra você. Planura FM. 4:24. Sou um ser estranho, formado por pedaços de amores fracassados. E quando